Eu não planejei nada daquilo. Foi uma discussão boba, daquelas que a gente acha que vai passar em 5 minutos. Mas eu estava carregando tanta coisa da rua, de casa, de não ter dormido. Aí perdi o controle. Não foi por maldade, foi por não saber esperar e parar. Hoje, o que quase me mata e me dói não é a punição. É saber que a outra pessoa ainda tem medo de cruzar comigo. Eu queria poder dizer que me arrependo, de verdade, e perguntar o que ela precisa para seguir em frente.